Yeah, I tell you, Paul. Show the pocket is better than actually Papa. Mapa Passo, Alicante, contato canal da Colagem. Suba no período de voo no 8 horas, passando 2006. Foi direto ao Arbo. Certo, foi direto ao Arbo. Certo, Alonso. Qual foi a rota que foi autorizada pela sua? A rota à direita, após o decolar da água. Thank you. Isso, a pele só entra pela porta. confere o detector. Chame vibrando na última, taxi aqui. 6, número 28, decimal 8, mais negativo, número 2, número decimal 0. 20, decimal 8, go ahead. Shell Control, 1908, azul, 2781 graus. Controle Salvador, boa noite, azul, 2781, passa 1300 pés, arbor 1. Azul 781, contato radar na descolagem, se desvia a AP1, no 40.1, na 60, transfere restrição do estúdio. Sobe via Arbor para o 160, azul 2781, livre das restrições, graças. Poderia coordenar o sinal nível 180 para o 274? Sim, tudo muito bem, 180, 271, voando direto Elefa. Sobe a 180, direto Elefa, azul 271, grato. E a gente está parando de voo 050

Tranquilo Delta, 5 mil milhas, sudoeste, sudoeste, Amazon, reporte em Valdir. Alerta 9660, desde o dia para 2010, em Nagalvo de Abrafé. Tranquilo, Delta. Deixa para 050, com o nome 096. Eu não vou fazer o que eu vou fazer.